A mim, mim, mim, mim. A mim, mim, mim, mim. A mim, mim, mim, mim. A mim, mim, mim, a mim, mim, mim, mim. Não esquece dos salmos. Ele é fiel em tudo que faz. Deus é pai, te protege e te livra do mal. Deus é santo e leal, e o seu manto é vital. Tamo lendo Jonas, quem tá andando com Deus nunca se assombra. Varão, pega a tua Bíblia, fim de semana. Que o amor de Deus é lindo, ele te proclama. Nunca vi mais grande. Um vaso vem pra fé e larga o mundo. Deus te salve, eu quero você lá no culto. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando um susto. Olha o caminhado desse crente. O diabo não vence, que Deus tá na frente. Com varão, Bíblia na cintura, disposição pra orar. De segunda a segunda, Jesus Cristo é minha cura. Orando pro Pai, a minha vida é com fatura. Vai gerar pra igreja de segunda a segunda. Se passa na frente, a palavra que te puxa, ela que te puxa. É o Pai, Pai, Pai. Um vaso vem pra fé e larga o mundo. Deus te salve, eu quero você lá no culto. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando um susto. Tu vai acabar tomando um susto. Nós tá cheio de anjo, tá inteirado. Que o crente é considerado e anda com os vasos do seu lado. Provérbios tem 31. O meu Deus criou tudo e veio pra salvar todo mundo. É Ele, esse é o Deus, esse é meu Deus de possível. Que salva os céus, que treme a igreja na quarta. Tenha paciência pro deserto atravessar, que logo tá chegando tua terra prometida. Vaso vê se vem pra fé e larga o mundo. Deus te salve, eu quero você lá no culto. Vai botando a fé no submundo. Da hora tu vai acabar tomando um susto. Senhor, tu vai acabar tomando um susto.